O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, propôs na Justiça uma ação civil pública contra o Hospital Santa Catarina e a Integração Serviços Médicos Hospitalares. O hospital, que realiza procedimentos de alta complexidade, estaria correndo o risco de fechar as portas em razão de gestão fraudulenta. Um ex-presidente do hospital e três sócios da Integração também são citados na ACP. O Ministério Público tem recebido com frequência, de acordo com a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, notícias de ordem coletiva que tratam de ocorrências na gestão e administração do Santa Catarina e que tendem a inviabilizar especialmente a existência e longevidade do hospital. Segundo as investigações, o hospital não dispõe de recursos com liquidez para cobrir suas dívidas e obrigações no curto e longo prazos. Quanto ao índice de endividamento, o hospital não apresentou solidez, demonstrando-se insolvente. As dívidas cresceram de tal forma que se tornaram impagáveis. Sobre o capital circulante líquido, o hospital não dispunha de ativos líquidos para saldar as dívidas de curto prazo. Entre 2014 e 2016, o déficit, que era de R$ 302 mil, já saltou para R$ 5.370.000. Na ACP, o Ministério Público pede à Justiça que o Santa Catarina não deixe de cumprir, total ou parcialmente, contratos coletivos de saúde e credenciamentos, tanto de natureza pública como de natureza privada. Além disso, o hospital deverá adequar-se às normas estabelecidas pela Vigilância Sanitária e tomar uma série de medidas para a continuidade da prestação de serviços, conforme normas do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais. Em relação aos administradores do Santa Catarina e da Integração Serviços Médicos Hospitalares, a ACP pede que a Justiça decrete o imediato afastamento dos gestores, considerando situação de ruína, gestão fraudulenta e temerária. Além disso, que seja decretada a intervenção judicial provisória, tanto do hospital quanto da Integração Serviços Médicos Hospitalares, pelo período de um ano ou até que seja normalizada a estrutura hospitalar. A ação pede ainda à Justiça que sejam bloqueadas as contas bancárias de todos os requeridos e que eles sejam intimados a apresentarem senhas, chaves e segredos das contas de banco, computadores, veículos e documentos como contratos, apólices e certificados. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.